Você está ouvindo Carretinha Quebra Tudo. Pode arrepiar, pode arrepiar. Pode viajar. Carretinha Quebra Tudo. A caidinha que judia. Literalmente pra você curtir em alto e bom som. E dizer uma coisa, o som automotivo nunca, nunca vai morrer. I don't wanna say I'm sorry. Décadas vão se passar. Momentos vão se eternizar. E você sempre vai relembrar. É bicho. Então viaja aí. Gilberto é o bicho. My feelings for you.